No país inteiro, até nas regiões mais ricas, 12 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da miséria. Infelizmente, a não retomada das políticas sociais de combate à fome no nosso país é de se esperar esse cenário alarmante no aumento de famílias que passam fome na nossa população. Preto Original Beats. Na mira do tiro, dos tira, meu povo sofrendo com fome. Se come não limpa o nome, miséria que sempre consome. Eu não entendo a lei do homem, várias bocas de fumo, boca de fome nos pegou. Como é que a favela venceu? A cada grito de um moleque preto, pode ter certeza que mais um perdeu. Vocês colocaram um capeta fardado no trono, usando do nome de Deus, simbolizando a arminha com dedo e não se arrependeu. É só tragédia, seca, ódio, sede. Olha como pobre sofre, falta alimento. Presidente focado em revolve, nada resolve. Revolta abastece meu povo que chora escondido do filho, pra não parecer que tá fraco. Voltando cansado, semblante sofrido, são poucos contigo. Entendo que são seus negócios, disseram são ossos do ofício. Não vem me dizer que tá fácil, moleque se perde no vício. Sim, você que se diz contra a cota, me diz quantos pretos tu vê nos lugares que você frequenta. Se a oportunidade não chega no gueto, é o desigualdade é uma praga. Se alastra, você não percebe que seu presidente é uma farsa. Cuidado com quem você elege, fi. Olha a viatura apagada que te apaga pela cor da pele. Se tua revida era mancada, mas de qualquer forma eles te ferem. E dentro de casa, mulher espancada pelo homem de fato, que o Estado protege cidadão de bem, que utiliza bandeira e pratica a violência, não cresce, fi. Lá na quebrada os moleque te enquadra, não vai passar nada. Covarde merece pagar pela merda que faz, já que a lei não resolve a quebrada. Não esquece, fi. Não esquece, fi. A favela não venceu porra nenhuma. Estamos na linha da miséria, estamos na mira do tiro. Nosso povo tá fudido. Estamos na linha da miséria, estamos na mira do tiro. A favela não venceu porra nenhuma. Estamos na linha da miséria, estamos na mira do tiro. Nosso povo tá fudido. Estamos na linha da miséria, estamos na mira do tiro. Revirando o jogo, estou pisando no tabuleiro. Tem muito moleque virgem pagando de dono de puteiro. A favela não venceu porra nenhuma. O povo tá fudido. Campo minado, correndo sempre perigo. Aqui não é seguro pra mim e nem pro nosso filho. A morte nos ronda de farda cinza, medo no gatilho. O racismo estrutural nos faz refém do medo. Nossa raça está morrendo mais cedo. Os pretos não têm um minuto só de paz. Estão matando nosso povo por 60 reais. A fome invadiu os barracos do último Natal. O dia perdeu o encanto, virou um caos total. O clima ficou louco, irmão, que desgosto. Favelado sente o cheiro de carne, revirando o osso. Tô pouco me fudendo pro seu carro, uísque ou 12 mortos. Enquanto o mundo não gira, a favela pede esmola. Sofrimento duradouro, nossa vida é uma escola. Raciocínio cabuloso a milhão, 120 pra mim por já hora. Chega de dor, perseguição, trajetória. O racismo estrutural é ensinado na escola. O nosso povo chora, eu não desisto dos meus. E aí, você acha realmente que a favela venceu? A favela só terá vencido quando os pretos não estiver na mira do tiro. Quando a nossa juventude não for alvo constante da polícia. Quando a nossa juventude lotar as faculdades e não as penitas. Quando a gente tiver saúde, educação de forma igualitária. Ter uma política de reforma agrária, aí o progresso será coletivo. Isso é muito mais eficiente do que eu ser um preto rico. A nossa luta é por oportunidade de forma coletiva. Viver uma vida melhor é o que o nosso povo precisa. É uma ilusão achar que a favela venceu porque você se tornou um preto rico. Você só vai ser um preto rico cercado de pobreza. Mas não quer dizer que o nosso povo vive em condições humanas. O Brasil se tornou o país da fome, com índices jamais imagináveis de famintos pelas periferias. A favela não venceu. A favela não venceu. A favela não venceu porra nenhuma. Estamos na linha da miséria, estamos na mira do tiro. Nosso povo tá fudido. Estamos na linha da miséria, estamos na mira do tiro. A favela não venceu porra nenhuma.